Seção 29 de Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Ana. Tulipa Real, de Cruz e Souza. Carne opulenta, majestosa, fina, do sol gerada nos febris carinhos, há músicas, há cânticos, há vinhos, na tua estranha boca suferina. A forma delicada e alabastrina do teu corpo de límpidos arminhos tem a frescura virginal dos linhos e da neve polar e cristalina. Deslumbramento de luxúria e gozo vem dessa carne ultra-vaciduloso de um fruto aberto aos tropicais mormaços. Teu coração lembra o dia dos triclínios e os reis dormem, bizarros e sanguíneos, na seda branca e pulcra dos teus braços. Fim de Tulipa Real, gravado por Ana.